589. Sociedade Rádio Liberdade Limitada. 610 kHz. Guaratinguetá, São Paulo. A sua Piratininga, no coração do povo. Mais um programa com a marca de qualidade Piratininga. Piratininga é esporte. Piratininga é utilidade pública. Piratininga é notícia. Piratininga é... Jornal do Meio Dia. Falo que vou.